Um dos parafusos, há 66 anos pensando soluções para suas necessidades. E 20bet, aposte na 20bet, as melhores odds do mercado. Todos os dias você faz um novo começo, aprende, sonha, inspira, transpira, realiza. A nossa parte é dar palco, lugar, espaço, sala de aula, é acreditar em você, é você quem escreve e imprime a sua história e a do sistema Fê Comércio, há 70 anos. Sistema Fê Comércio, Sesc, Senac e IPDC. 70 anos, novos começos. É dia de churrasco na família Silva. A Amanda já colocou o seu cinto de segurança e a Gabi na cadeirinha para ir para casa da vovó. Paulo vai de moto, usando capacete. E o Roberto de bike, com equipamentos de segurança. E quem beber, não vai dirigir, hein? É só pegar uma carona ou um carro de aplicativo. Sabe o que essa família tem em comum, além da animação? Eles escolhem a vida todos os dias. Respeite as leis de trânsito, faça a sua parte. Maio Amarelo Detran, Governo do Ceará. Construir um futuro mais seguro, mais concreto. Em cada projeto, em cada solução, a marca da qualidade, da inovação. Propostes, você pode sonhar que a gente concretiza, realiza com solidez. Propostes, tudo em blocos, postes e pisos de concreto. Propostes, nova marca, novos rumos. Propostes. Rastreamento de veículos Corpus, líder na recuperação de motos e veículos roubados. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 4020 2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Parceiro da indústria estoque. Ferramentas é na Stock. Segurança e proteção é na Stock. Parceiro da indústria Stock. Ferramentas é na Stock. Desempenho e agilidade. Stock pra toda a cidade. Stock Equipamentos, Antônio Salles e Castro e Silva. StockOnline.com.br. Trembala, com seus 1.010 vagões, tem lugar para todos. O Trembala é credibilidade. Na velocidade do rádio, a informação precisa, verdadeira, imparcial. Este é o Trembala, a maior audiência do rádio esportivo cearense. Alan Neto, o jornalista que vive e se alimenta de notícias. A informação rigorosamente verdadeira. Quando ele fala, toda a cidade ouve. Repórter acima de qualquer suspeita. E o trem bala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, nem a pau, nem a pau. Alô, alô, alô, alô, trem bala falando, trem bala chamando, trem bala, o trem das cinco. Dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco. E você está aqui na M do Povo, a M1010. Não confundir a M1010 com o seu som Rai-Fi. E aqui é o trem que não para nem a pau, nem a bala, nem rogando praga e nem jogando pedra trem. Bala! AM do Povo CBN 1010. E o trem bala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, nem a pau, nem a bala! Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson! Alô, trem bala, cadê meu alô, trem bala? Em ponto de bala, Renilson! 100% trem bala, quase 100%, 95%, passa adiante. Muito bem, senti sua falta hoje no trem bala, até porque houve a cadeira elétrica com o Geraldo Luciano. Ele fez algumas boas revelações, enfim, uma cadeira que funciona para valer. Mas vamos lá ao que realmente interessa, que é o trem bala. Renilson, dole uma, dole duas, dole três para começar a viagem deste trem que não para Renilson. Alô, Renilson. Alô, Trembala. A primeira, muda o chip. É, agora é chip da Copa Sul-Americana. Sul-Americana para o time do Fortaleza. O jogo é amanhã cedo, às 19h, na Arena Castelão. Fortaleza e o time do Papa, o São Lourenço da Argentina. Só lembrando que o Fortaleza ganhou o jogo de ida lá na Argentina. Amanhã, uma vitória simples do Fortaleza. O Fortaleza vai conseguir a sua classificação para a próxima fase. E aí vai depender do Palestino com o Estudiante de Mérida. Se der um empate lá, o Fortaleza assegura a primeira colocação. E aí não vai disputar. Claro que o Fortaleza tem tudo para chegar em primeiro lugar. Continua o chip da Série B para o time do Ceará. Vem de uma vitória importante diante do Criciúma. E amanhã continua a Série B para o time do Ceará. Joga cedo da noite no estádio do Café, vai enfrentar o time do Londrina. E o jogo que era esperado, tão esperado da segunda-feira, o Floresta mais uma vez foi derrotado e perdeu para o Náutico nos aflitos. Segundo o tweet do Floresta, o Náutico passou o serrote no Floresta. Passa adiante. Muito bem, Renilson, atualizando então, Ceará amanhã, pela Série B contra o Londrina, não é isso, Renilson? Sim, Trembala. Amanhã, jogo cedo da noite, Ceará vai enfrentar o time do Londrina. Ceará ocupa a 14ª colocação, a 15ª colocação, e tem tudo para melhorar a sua colocação no Campeonato Brasileiro. Será que está a 3 pontos do G4? O primeiro do G4 tem 13 pontos ganhos e o Ceará tem 10. Então o Ceará está bem pertinho aí do G4. Tem que pontuar jogo a jogo, não pode vacilar. Mais um jogo fora de casa. E eu falava no trem das 5, trem bala de ontem da Rádio Povo CBN, que o Ceará, em média, no ano, no Brasileirão, tanto na Série A como na Série B, ganha de 3 a 4 jogos, no máximo 5. E este ano estamos na 7ª rodada e o Ceará já conseguiu 2 vitórias fora de casa. Passa o trem bala adiante. Muito bem, Kenilson. E o jogão de amanhã contra o São Lourenço. Esse jogo é aqui, não é, Renilson? Na Arena Castelão, Trembala. Jogo aqui na Arena Castelão, 19h. Arena Castelão, não tenho nenhuma dúvida, estará lotada. É o jogo da classificação do Fortaleza. Fortaleza, São Lourenço. Fortaleza briga direto com o São Lourenço, mas o Fortaleza está na frente, tem 9 pontos ganhos. O São Lourenço tem 4 pontos ganhos. A diferença é de 5 pontos. O Fortaleza está um pontinho aí, está muito perto de garantir a classificação. E amanhã vai ter que quebrar o jejum de vitórias, não vence alguns jogos, precisa amanhã voltar a vencer. Na competição está muito bem na Sul-Americana, mas há alguns jogos o Fortaleza não vence e tem que vencer amanhã o São Lourenço para se recuperar em termos de vitórias. Passa adiante. E se ele não vencer, Renilson, no contraponto, o que é que pode ocorrer, Renilson? Olha, Trembala, se não vencer, ele vai continuar com os 9 pontos ganhos. E aí o segundo colocado tem o São Lourenço, vai para 5. Em caso de empate, Fortaleza fica com 10, São Lourenço com 5. E aí tem o Estudiante de Mérida com o time do Palestino. Quem vencer, o Estudiante não tem nenhum ponto, mas se o Palestino vencer, o Palestino vai a 7 pontos ganhos. Mesmo com a derrota, chegar a acontecer, o Fortaleza estará ainda numa boa situação. Só depende dele para conseguir a classificação, a próxima fase. Passa adiante. Querido, explicando melhor, é por etapa, por grupo, é soma de pontos, perda de pontos, orienta o passageiro do trem bala, Renilson. Alô, Renilson. Alô, trem bala. Este ano a Sul-Americana é diferente do ano passado. Este ano, só aqui uma retificação, o Ceará é o 11º colocado. Bom, a Sul-Americana, diferente do ano passado, que só dava uma vaga para as oitavas, este ano dá 2 vagas. O primeiro colocado vai direto para as oitavas e o segundo colocado de cada grupo ainda tem uma repescagem com o terceiro de cada grupo da Sul-Americana. E é um mata-mata da Libertadores, digo. No grupo do Fortaleza, Fortaleza 9 pontos, tem... três jogos, São Lourenço 4 pontos, o Palestino tem 4 e o Estudiante não tem nada. Amanhã será a abertura da volta, jogo de volta, Fortaleza, São Lourenço, repito, às 7 da noite na Arena Castelão, lotadinha. Passa adiante. Qual é o perfil que você tem do São Lourenço? Ele pode surpreender o Fortaleza aqui ou não, pela sua antevisão, Renilson? Alô, Renilson! Alô, Trembala, é um time forte, Trembala. São Lourenço não brinca, é um dos mais fortes do futebol da Argentina. Só para você ter uma ideia, o São Lourenço hoje, ele ocupa a segunda colocação do campeonato da Argentina. Primeiro colocado é o River Plate, com 29 pontos. O São Lourenço vem com 19. E aí tem times tradicionais, por exemplo, o Estudiantes, que eliminou o Fortaleza no ano passado, é o quarto colocado, Talleres é o terceiro, aí você vai procurar aqui o Boca Juniors, que é o 10º colocado, aí tem um Argentino Júnior, que é o 11º colocado, tem outro time que é forte, o Colum, é o 20º colocado, o Racing ocupa a 22ª colocação, e o São Lourenço é o 2º colocado, ele vem de vitórias, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, vem de 1 vitória, no último jogo ele ganhou fora de casa, então o São Lourenço é um time muito forte, está fazendo uma boa campanha, ganhou fora de casa do Instituto por 2-0, já tinha vencido o Banfield pelo placar de 2-1, e o último jogo dele de empate foi diante do Defensa e Justiça, empate por 0-0. Passa adiante. E o trem bala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, minha bala, minha bala. Segurança Eletrônica Corpus, líder no mercado de segurança eletrônica, a Corpus dispõe da melhor tecnologia em câmeras, cercas, sensores e alarmes. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 40 20 2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Não importa como você chama, o importante é que ama de ver o seu lar. Pra construir ou para reformar, escolha a melhor pra cuidar do seu lar. Normatel, Normatel. Trembala, com seus 1.010 vagões, tem lugar pra todos. O Trembala é credibilidade. Todo trem. Daqui não saio e daqui ninguém me tira, trem bala. Campanha Visão da Mamãe. Na compra dos seus óculos de grau, armação mais lente a partir de R$800. Você ganha 30% de desconto na armação em todas as marcas. Elas estão participando. E relógios solares, 20% de desconto. Atenção, a Visão informa, ofertas válidas até o dia 31 de maio. Atenção, anote aí, até o dia 31 de maio, ou enquanto durar o estoque que ocorrer primeiro, trem bala. Rádio Povo CBN e Trem Bala. Com esta dupla, ninguém pode. Tô no trem. Você falou também, Série B, Londrina contra Ceará. Esse jogo também é amanhã, Renil. Renilson, põe essa casa em ordem. Dá os cangalos, cacareco, Renilson. É sim, Trem Bala. Amanhã o jogo será cedo. Amanhã, 8ª rodada. Amanhã, quarta-feira. Aliás, a 8ª rodada tem jogo hoje. Tem Botafogo de São Paulo, Mirassol, 7 da noite. Novo Horizontino, Havaí, 21h30. Se dá a 8ª rodada, tem Vila Nova, Ituano, 7 da noite. Vitória, CRB 7, Juventude, Atlético Goianiense às 7 da noite, Londrina e Ceará no Estádio do Café às 7 da noite, às 9h30 Guarani Chapecoense, às 9h30 Criciúma Esporte e Sampaio Coqueira e Ponte Preta às 9h30. Só repetindo, o Ceará joga amanhã, vai enfrentar o time do Londrina às 7 da noite no Estádio do Café em Londrina. Passa adiante. Pela tua perspectiva, pela tua visão, Renilson, Ceará pode arrancar uma vitória, um empate ou pode haver derrota? Alô, Renilson! Alô, Trembala! O Ceará está embalado, Trembala. O Ceará fez a melhor partida do Brasileirão, Série B, fora de casa. Enfrentando o Criciúma, o Ceará ganhou. O Criciúma era o segundo colocado, agora é o terceiro, com 14 pontos. O Ceará ganhou, com o estádio Heriberto Wilson lotado. Então o Ceará vai com a moral elevada, o time muito confiante. Aos poucos, os jogadores estão entendendo o que pretende o Eduardo Barroca. O Ceará, o 11º colocado, pega o Londrina, que é o 10º colocado. Repito, o 4º colocado, que é o Mirassol, tem 13 pontos, o Ceará tem 10. E aí o Ceará vai fazer uma sequência de 2 jogos em casa. Volta, joga domingo em casa, diante do Novo Horizontino, já com a presença da torcida, mulheres e crianças, e vai enfrentar, na sexta-feira, dia 2, em casa também, a Chapecoense. Conseguiu uma vitória amanhã, nos 2 jogos de casa, ele pode entrar no G4. Passa adiante. Quem lidera a Série B atualmente, Renilson, para tirar todas as dúvidas. Alô, Renilson! Alô, Trembala! Para tirar todas as dúvidas, o primeiro é o Vitória, com 15 pontos, 5 vitórias. Segundo, Atlético Goianiense, com 15, 4 vitórias. Terceiro, Criciúma, 14. Quarto, Mirassol, com 13. Se o campeonato terminasse hoje, estariam na Série A. Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e Mirassol. E aí eu vou passar para o passageiro do Trembala. O 5º colocado é o Guarani com 12. 6º, Botafogo de São Paulo com 12. 7º, Sport Recife com 11. 8º, Vila Nova com 11. 9º, Novo Horizontino 11. 10º, Londrina com 10. Na segunda... Vamos lá. 10º, Londrina com 10. Na segunda página, o Ceará é o 11º com 10. 12º, Chape com 8. 13º, Sampaio e Travaí com 7. 16º, Juventude com 6. Zona do rebaixamento, 17º, aí tem o CRB. 18º, o APC. Passa o trem, bala adiante. Tô no trem, chamando Miguel Brilhante Júnior. A primeira participação do Miguel Júnior aqui dentro do Trem Bala. Alô, Miguel. Cadê meu alô, Trem Bala? Estou aqui em frente à sede do Fortaleza. Há pouco teve entrevista com o zagueiro Tite, falando a respeito do jogo de amanhã, do momento que vive o Fortaleza. Tite foi entrevistado de hoje. Amanhã, 19 horas, tem Fortaleza e São Lourenço pela Copa Sul-Americana. O último treinamento será daqui a pouco, às 18 horas, na hora da Ave Maria. Amém. Treinamento comandado pelo Juan Pablo Voivoda, o último para o jogo de amanhã contra o São Lourenço. Lembrando ao torcedor tricolor, o jogo é cedo, hein? Lamentavelmente, às 19 horas, horário é ruim para o torcedor comparecer. Arena Castelão, Cássio Trem, fala adiante. Alô, Renilson. Cadê meu alô, Renilson? Cadê meu alô, Renilson? Cadê meu alô, Renilson? Rádio Ovo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Conheça o BS Jade. More próximo a escolas, supermercados, clínicas e muito mais. Apartamentos de 2 ou 3 quartos, até 2 suítes, além da área de lazer com piscinas, salão gourmet, academia e coworking. Visite decorado na rua Nogueira Acioli, 1800. Agende sua visita. 992430489. BS Jade. Um empreendimento BS Par. No começo era só eu e um computador. Empresa pequenininha, sabe? Mas com uma vontade enorme de crescer. De lá pra cá, muita coisa mudou. Menos o cuidado com as pessoas. Unimed Fortaleza. É mais do que cuidar. É investir na sua empresa. Conheça nossos novos planos. Ligue 3209-1919. Trembala. O perigoso jogo da verdade. Aqui é terminantemente proibido dizer mentira. Trembala é Alan Neto. Alan Neto. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Todo dia, meio-dia, todo dia, o trem bala na TVC, em cadeia com a Rádio AM do Povo, onde você está agora. Então se liga, se puder ver a televisão, melhor ainda. Se não puder ver o Canal 5, pode ligar meio-dia, todo dia, na M do Povo 1010, com esse seu som Rai-Fi. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Miguel, alô, Miguel, alô, Miguel. Cadê o Miguel Júnior? Alô, Miguel. Cadê meu alô, Trindala? Estamos aqui, Trindala. Aqui, na Praça Ney Repousa. Voltei. Em frente à sede do Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza que vive uma expectativa para esse jogo de amanhã. Fortaleza, Trem Bala, é líder do Grupo K. Grupo H da Copa Sul-Americana. Fortaleza, 3 jogos, 9 pontos ganhos. 3 vitórias. Fortaleza vencendo amanhã, Trimbala, já consegue a classificação por antecipação. Passe o trem. Fala adiante. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Trimbala. Cadê meu alô, Trimbala? Vou questionar o Miguel Júnior. Coloca ele no ringue, Renilson. Antes de entrar diretamente no jogo, Miguel, eu estava até ouvindo agora novamente, já ouvi algumas vezes, a CBF divulgou o áudio do jogo Fortaleza contra Palmeiras, Copa do Brasil. E o árbitro de vídeo disse que foi panturrilha, Miguel. Como que o Fortaleza recebeu, viu esta divulgação e análise do VAR, Miguel? Passa adiante. Olha, há pouco o zagueiro Tite falou sobre o assunto. Você não pode brigar com a imagem, né, Renilson? Você brigar com a imagem, aí não. Você pode ter até dúvida, interpretação, interpretativo lance, mas você brigar com a imagem é inaceitável. Lamentavelmente, o Sanene, ele como membro maior da arbitragem brasileira, está protegendo o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. A bola não foi pênalti e a explicação foi pior do que o lance na partida, Renilson. Passe adiante. Sobre o jogo, Miguel, falava ainda há pouco no Trembala que amanhã é jogo da classificação. Fortaleza vencendo estará classificado. Aí depois vai ter 2 jogos fora de casa para definir se será o primeiro. Claro, vencendo amanhã e torcendo por um tropeço na quinta do time do Palestino, Fortaleza garantirá a sua primeira colocação. Passa adiante, Miguel. Verdade, Renilson. Fortaleza ganhando amanhã, ele se classifica antecipadamente. Mas é bom se classificar em primeiro lugar. Por quê? Trembala e passageiros. Se classificando em primeiro, classificam 2. De 4, classificam 2. O primeiro já vai direto para outra fase, não vai para o play-off. Existe também o play-off para a outra fase. Por quê? em primeiro, ele já classifica e evita um playoff. Playoff, Tribala, são times também que vêm, que foram, que vão ser eliminados da Libertadores que vem para a Sul-Americana. Então, ganhando amanhã, e provavelmente, Renilson, dando um empate no outro jogo entre Palestino e o seu adversário, Fortaleza é primeiro colocado aí. Fica fácil, Renilson, porque é fita aí, tem duas viagens, o Fortaleza joga dois jogos fora. E aí, para levar até o time reserva, dos reservas, passe adiante. Vamos ter novidade amanhã, vai ser o time principal, Miguel Júnior, ou terá um time mesclado novamente, o Vojvoda? Passa adiante. Olha, Renilson, é complicado, mas a gente como setorista do clube tem que responder. Eu creio, Renilson, que ele deverá vir com um time mais titular, não tão mesclado assim. Eu creio que amanhã vão colocar porcentagem. Você gosta muito de porcentagem? Eu creio que amanhã o time será 70% dos jogadores titulares. Passe adiante. É com você, Trembala. Passe adiante. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. A viagem de hoje está parando de estação em estação, hein, Renilson? É verdade, Trembala. O Miguel citou com relação ao jogo de amanhã e, repito, teremos casa cheia e o que a gente já havia falado, informado o torcedor do Fortaleza, uma vitória amanhã, o Fortaleza garantirá a classificação. E aí vai depender, Fortaleza muito perto, se tiver um empate, aí o Fortaleza poderá garantir um empate entre o Estudiante de Mérida lá da Venezuela enfrentando o Palestino do Chile. Esse jogo vai ser na Venezuela, e, ou até mesmo uma vitória do time do Estudiantes. Fortaleza estará garantido em primeiro lugar, e aí vai só cumprir tabela nos dois jogos restantes. Mas, repito, é um time muito forte, o time do São Lourenço. Fortaleza tem que entrar ligado, argentino não briga, e eu passei a classificação do argentino, campeonato 2023, River Plate é o primeiro, o segundo é o time do São Lourenço. Passa o trem para adiante. Muito bem. Tô no trem. Tá pipocada a viagem de hoje, mas o trem prossegue de qualquer maneira. Atenção, bairro do Sérgio Luiz, Castelo Encantado, Gavilão, gênio do bem, inaugurou a Clínica Odontológica Popular. Abra um sorriso na rua Josias de Paula Souza, número 50, bairro Vicente Pinzon. Renilson, você conhece esse território aí, Renilson? Fica no Grande Mucuripe, é um bairro muito bom, bairro aconchegante lá do Grande Mucuripe. Passa o trem baladiante. A todos os procedimentos têm preço popular e todos cabem dentro do seu bolso. E tem mais o seguinte: toda avaliação é inteiramente de graça, Trembala. Rádio Povo CBN e Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Trembala. Oferecimento Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas. Dragão dos Parafusos. Há 66 anos pensando soluções para suas necessidades. E 20bet. Aposte na 20bet. As melhores odds do mercado. Todos esses anos diz muita coisa. Encara canto da casa, no carro ou de qualquer lugar. Tem tradição, tem amor, tem inspiração. Tem tudo no Dragão. Dragão dos Parafusos, tem solução no Dragão. Dragão dos Parafusos, 65 anos. Tem novo porque tem tudo, tudo. Dragão dos Parafusos, 65 anos. 3433-9777. Criticado, polêmico, ousado, combatido. Este homem chama-se Alan Neto. Profissão repórter. Acima de qualquer suspeita. Tô no trem. Minha atenção, Regis Medeiros, meu retorno está pequeno. Dá para ouvir, mas fica aquela impressão de que você está falando no deserto de Saara. Gostou dessa, Renilson? Gostei, Trembala. Alô, Trembala. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. 20bet, a melhor casa de apostas online. Acesse 20bet.com e tem esportes e cassino no só app. Use o código promocional 20betbr e ganhe vantagens. Aposte na 20bet, as melhores odds do mercado. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Só Pai, o maior hospital de pediatria clínica do Brasil. São 63 anos servindo jovens e crianças entre 0 e 17 anos. São mais de 20 mil consultas, 2 mil internações mês, 25 leitos para dependentes químicos e transtornos mentais, 10 leitos de UTI, 30 leitos para pacientes crônicos, diversas especialidades, vários mutirões de cirurgias. Só Pai. É orgulho dos cearenses. Faça sua doação. Ligue para 4005-0725. Trembala. A verdade acima de tudo. A verdade em primeiro lugar. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Trembala. Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Cadê meu alô, Renilson? Cadê meu alô, Renilson? Cadê meu alô, Renilson? Eita, meu Deus do céu. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Miguel, alô, Miguel, alô, Miguel. Cadê meu alô, Trembala? O Renilson sumiu, né, Miguel Júnior? Você falou um resumo do que você falou. Você está do lado de fora. Fortaleza treina do lado de dentro secretamente. É isso, Renilson? Ou melhor, Miguel. Alô, Miguel! É isso, sim. O treino mais um fechado, controlando o João Pablo Voivoda, e hoje a gente pode dizer que é o treino que está pronto. O último passo do jogo de amanhã é que do San Lorenzo para a Argentina. Só lembrando, tem bala que o San Lorenzo é o time do Papa Francisco. Passe adiante. Muito bem, é o time do Papa Francisco. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra, hein, Renilson? Renilson sumiu. Hein, Miguel? O que é que uma coisa tem a ver com a outra, Miguel Júnior? Alô, Miguel! É só lembrando que, mais uma vez, o Papa vai ficar chateado com o Fortaleza. Porque lá, o Fortaleza ganhou de 2-0. E amanhã, tudo indica, mais uma vitória do Fortaleza em cima do São Lourenço, o time do Papa Francisco vai ficar uma vez chateado, mas é futebol, Papa. Não esqueça não, porque o São Lourenço vai muito bem na temporada. Trembala, o São Lourenço tem 21 jogos em 2023. Só perdeu 3 jogos. 3. Perdeu para 2 equipes argentinas e uma para o time do Brasil, no caso, Fortaleza. Trembala, Fortaleza já jogou 36 jogos, 36. São Lourenço, apenas 21 jogos. Significa dizer, o Fortaleza, de janeiro para cá, tem 15 jogos a mais do que o São Lourenço. Mais jogos, o Fortaleza tem 15. são muitos jogos. Significa dizer, tudo indica que o São Lourenço queira que não queira, está um time mais inteiro, mais dispensado do que o Fortaleza passe adiante. Você falou que o jogo começa às 7 da noite. É um horário ótimo, Miguel Júnior. Tricolor treina. É o último treino. Onde você pode calcular que haja mudança ou não haverá mudança, Miguel? Alô, brilhante! Olha, Tribala, vamos lá. Para mim, o horário não é ótimo, não. É péssimo, é ruim. Jogo 19 horas é muito cedo também, Tribala. Aqui, contra 11h80. Jogo já 21h30 também já é tarde demais. Horário bom, Tribala, é 20 horas, no máximo 20h30. 19 horas, Tribala, eu acho péssimo para o torcedor comparecer na Arena Castelão. Com relação ao time, Tribala, o Vojvoda, claro que ele tem um time considerado titular, mas para eu creio que ele vai com um misto bem quente, mais titulares do que reservas. Passe adiante. Miguel, alô, Trembala. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Trembala. Internet vai, internet volta, mas felizmente voltou. Eu tenho uma dúvida para tirar com o Miguel Júnior. Miguel, você falou que é um time misto que o Fortaleza deve colocar amanhã. Do time que jogou com o América, o que que muda daquele time que perdeu lá no Independência, Miguel? Passa adiante. Vamos lá, daquele time volta o Tite, na zaga. O time que jogou contra o América, eu creio que ele deve fazer, Renilson. Aí, no máximo, 2 mudanças. Lembrando que jogadores que estão lesionados. O goleiro, Fernando Miguel, está lesionado. Lateral esquerdo, Bruno Pacheco, lesionado. Já tem 2 jogadores... estão no período de transição, que é o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Thiago Galhardo. Eu creio que esses 2 para amanhã, eu acho difícil. Já para sábado, diante do Vasco da Gama, grandes possibilidades da liberação com Benevenuto e Thiago Galhardo. Então, Renilson, tudo indica, eu creio que ele vai com um time mais titular. Um misto bem quente amanhã diante do São Lourenço. Passe adiante. Jogo cedo, mas quantos check-ins e ingressos antecipadamente foram adquiridos, Miguel? Passa adiante. Até o presente momento, não foi divulgado ainda. Nesse momento, 17h38, no meu relógio aqui, o Oriente, que eu já tenho ele há 30 anos, que nunca atrasou, 17h38, até agora não foi divulgada. Nenhum público antecipado para o jogo de amanhã. Passe adiante. É com você, Trembala. Passa adiante. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, Trembala. Bala. E o Trembala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, nem a pau, nem a bala. Rastreamento de veículos Corpus, líder na recuperação de motos e veículos roubados. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 4020 2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. No Baratão da Irrigação, você encontra a solução para seus problemas de falta ou excesso de água. Demora para aguar seu jardim? Seu banho é com chuveirinho sem pressão alguma? Ou a chuva não foi suficiente para o seu plantio? No Baratão da Irrigação, você dispõe de serviços e equipamentos para atender qualquer problema ocasionado por água. Baratão da Irrigação. Projeto, venda, execução. Fone 4009-9090. Trem bala, inimitável, inconfundível, emocionante, livre, imparcial, independente. Trem Bala é Alan Neto. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Trem Bala. Rádio Povo CBN Trem Bala. Com esta dupla ninguém pode. Alan Neto. Alô, Renilson. Alô, Trem Bala. Faço um resumo, porque está entrecortando aqui. Eu queria um resumo do que o Miguel Júnior falou a respeito do Fortaleza e um perfil rápido do adversário do Tricolor, que é o São Lourenço, amanhã, 19h, Renilson. Alô, Trem Bala. Vai ser um time misto do Fortaleza. É, o Miguel citou o retorno do Tite, jogador muito importante. O ano passado, o Tite, a zaga do Fortaleza, estava dando problema, setor defensivo. Este ano ainda tem alguns problemas, mas melhorou muito a zaga do Fortaleza com o Tite jogando ao lado do Brits. E realmente, o Tite, o futebol dele melhorou muito nesta temporada. Com relação ao time do São Lourenço, repito, é o segundo colocado do campeonato, 35 pontos em 17 jogos, 10 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. E o Miguel citou muito bem, só perdeu 3 jogos na temporada o time do São Lourenço. E um desses 3 jogos foi para o time do Fortaleza na Sul-Americana. 3 jogos na Sul-Americana, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Fez 1 gol, tomou 2. E perdeu os outros 2 no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino tem 17 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Não perdeu ainda na Copa Argentina, porque só jogou uma vez uma vitória. 21 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Fez 23, tomou 8 gols. É o time do São Lourenço. Repito, nos últimos 3 jogos, ganhou do Instituto, ganhou do Banfield e empatou com o time do São Lourenço. O último jogo foi uma vitória 2-0 sobre o Instituto pelo Campeonato Argentino. Por falar em Campeonato Argentino, o time do São Lourenço, ele tem 26 jogadores da Argentina, no total de 32. 3 jogadores da Colômbia, 2 jogadores do Paraguai e tem 1 jogador da Eslovênia. A média de idade, 24,89 anos. Média de altura, 1,80m. É um time que não é muito baixo. E tem o seu treinador, que realmente é um bom treinador, o treinador do São Lourenço, e vem em busca de uma reabilitação, principalmente na Sul-Americana, porque o Fortaleza ganhou desse time pelo placar de 3-1 lá na Argentina. É o Insúia, Rubem Insúia, 62 anos, é o treinador do time do São Lourenço. Passa adiante. Nilson, pela tua perspectiva e antevisão, você acredita num grande público amanhã, malgrado o horário seja tão cedo da noite, em torno de 20, 25, 30, sobe de 40 ou desce de 35, Renilson? Alô, Renilson! Olha o Trembala, o passageiro do Trembala ajuda a gente a fazer o Trembala. Encaminhei para o Miguel, encaminhei no zap do Miguel. Mas o Miguel, pelo visto, ainda não olhou o zap. Tem parcial de torcedores garantidos. Eu peguei a informação, mas quem tem que falar é o repórter. Fala, Miguel Júnior, você já tem essa informação? Olha o zap, Miguel. Não posso olhar sempre o zap, não. Eu acabei de falar 17h38, não foi? E o Fortaleza colocou às 17h38. Só foi fechar a boca, mas estavam ouvindo o Trembala. Divulgaram a primeira parcial para o jogo de amanhã. Check-in. Sócios torcedores, 25.632. 25.632. Ingressos vendidos, 4.232. 4.232. Dá um total de 29.864. 29.864. Parcial de torcedores garantidos para o jogo de amanhã, 19 horas, Fortaleza e São Lourenço, pela Castelão, passe o trem. Bala adiante. Agradecendo ao passageiro do trem bala, Maurício Santos, o Maurício Troposte, que divulga no canal dele o trem bala lá no canal do YouTube. Passa adiante, trem bala. Tô no trem, Renilson. Um resumo do que o Miguel falou, porque aqui está entrecortando todo o tempo, Renilson, mas eu estou lhe ouvindo claramente. Em resumo, o que o Miguel falou, Renilson. Alô, Renilson! Alô, Trembala, que a parcial de torcedores garantidos para o jogo, amanhã Fortaleza São Lourenço, 25.000 check-ins e 632. 25.632. Ingressos vendidos, 4.232. No total de 29.864. Esse total, e o Miguel dá um desconto sempre de 20% a 30% com relação aos torcedores que efetuam check-ins, ingressos vendidos, principalmente check-ins, tem um desconto, porque nem todo mundo vai. Mas hoje é terça-feira, véspera do jogo, o jogo é amanhã, claro, e a tendência é aumentar, mas eu acho que teremos um público perto de 40 mil amanhã na Arena Castelão. Passa adiante. Quem apita esse jogo, Renilson? Olha, Trembala, vou já dar uma olhada quem apita o jogo. Já vou entrar aqui no site da Comebol, tinha até anotado aqui, mas não está na anotação. Lhe falo em sequência. Passa adiante. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, Trembala. Rádio Ovo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Não importa como você chama, o importante é que ama de ver o seu lar. Pra construir ou para reformar, escolha a melhor pra cuidar do seu lar. Óticas Visão comemoram seus 48 anos de aniversário. São mais de 25 lojas em todo o estado. E para festejar, será inaugurado o maior laboratório digital norte e nordeste, o Fortal Lab, com mais tecnologia, rapidez para os nossos clientes. Visite uma de nossas lojas. Siga-nos em nossas redes sociais. Óticas Visão. Comemore conosco. Muitas ofertas para você. Pensou em ótica? Pensou Visão? Trem bala. Aqui é terminantemente proibido dizer mentira. Fala, Neto! Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. BS para. Olha isso, Sérgio Ponte, não para de crescer. Vem aí mais um lançamento para dar um up na sua vida. DS Jade, toda modernidade, todo conforto que só o padrão BS Par oferece para morar a vida toda. Quer segurança a vida toda? Bote Corpus Segurança Eletrônica na sua vida. Quem tem Corpus está seguro. Ligue. Olha o pianinho do Beethoven. Tô ouvindo baixo, mas tô ouvindo... Saiu o trem bala. 40-20-27-00. Quem saiu, quem entrou, Renilson? Arbitragem, trem bala. Arbitragem para Fortaleza, São Lourenço. Jogo amanhã na Arena Castelão. Árbitro Gustavo Teixeira, do Uruguai, assistente Carlos Barreiro, do Uruguai, Santiago Fernandes, também do Uruguai. Quarto árbitro, Ossim Prado, da Bolívia, o assessor Wilton Moutinho, do Brasil, o VAR, John Perdomo, da Colômbia, e o assistente de VAR, José Burgos, do Uruguai. Passa o trem bala adiante. Muito bem. Renilson, a tua previsão, você já falou de público acima de 40, abaixo de 30, porque o jogo começa cedo. Isso pode ser prejudicial, Renilson. Olha, Trembala, como o Miguel disse, um horário bom, horário 8 da noite, horário 8 e meia, mas o torcedor vai. Se você colocar um jogo importante, 3 da tarde, lota. Se você colocar em dia útil, pode colocar 10 da manhã. Se o jogo for importante, lota. Qualquer horário, lota. Vai ter dificuldade. no trânsito, ali na BR-116, em suas alças. Vai ter dificuldade na Paulino Rocha, que passa por obras, também na Alberto Craveiro, né? Se bem que é uma avenida muito larga, Alberto Craveiro. E vai ter um pouco de dificuldade na Silas Monguba, mas o torcedor vai. O torcedor chega cedo, o torcedor se programa, é um jogo importante, é um jogo da classificação, e amanhã teremos de 35 a 40 mil na Arena Castelão. Passa adiante. Renilson, uma curiosidade. Como é o estilo do jogo, da maneira do futebol do São Lourenço? É o mesmo estilo do futebol raçudo e de pegada do futebol argentino ou muda alguma coisa, Renilson? Ah, não muda, Trembala. É um jogo pegado, e aí o torcedor do Fortaleza sabe como é o futebol argentino, porque tem um treinador que é argentino, e o Rubens Sua não é diferente. Ele tem o Bataja, tem o Pérez pelo lado, aliás, ele joga com três zagueiros. Ele joga com o Pérez, com o Gattoni, o Gastão e o Hernandes, e o Pérez lá pela direita. Mas tem jogadores importantes, principalmente o número 10, que é o Barrios, bom jogador. Tem que ter cuidado também com o Braida, é outro bom jogador. É um time que o Fortaleza ganhou lá, ganhou na reta final, mas eu considero o time do São Lourenço um time forte. Fortaleza vai encontrar dificuldade, e aí, repito, vem o Gastão, Rafael, o Pérez e o Gattoni, que são os três zagueiros. Ele joga com 3-4, joga com 4-3-4. Na frente ele joga com o Barrios, que é bom, o Braida, mais pela esquerda, o Van Berga e também o Barreiro. São bons jogadores, principalmente no setor de ataque. Agora, a defesa do São Lourenço só perdeu 3 jogos, mas assisti alguns jogos, até porque vou fazer esse jogo amanhã. Eu não achei uma defesa muito forte, muito segura, não. Passa adiante. Tô no trem. Tô na Normatel, que chegou em Maracanaú. E Maracanaú agradece a nova loja Normatel para comemorar grandes ofertas em todas as lojas Normatel. Normatel é 10-30-31-9999. Olha o pianinho do Vitão, vem Trembala! Rádio Povo CBN Trembala. Com esta dupla, ninguém pode. Trembala. Oferecimento Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas. Dragão dos Parafusos. Há 66 anos pensando soluções para suas necessidades. E 20bet. Aposte na 20bet. As melhores odds do mercado. É muito fácil participar do programa Sua Nota Tem Valor. Basta fazer o cadastro pelo aplicativo Ceará App ou pelo site do programa. E a cada compra, não esqueça de pedir para incluir o seu CPF na nota fiscal. Fazendo isso, você já estará concorrendo a prêmios todos os meses e pode escolher uma instituição para ganhar junto também. Você ganha e ainda ajuda quem precisa. Quem quer ganhar dá muito valor a essa nota. Cadastre-se e participe você também. Governo do Ceará. Trembala, na incrível e insuperável velocidade do rádio. Uma informação atrás da outra. Uma emoção atrás da outra. Uma bomba atrás da outra. Alan Neto. Tô no trem. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Trembala, Rádio Povo CBN, AM 1010. Trembala. Todo dia ao meio-dia, Canal 5, TV Ceará. Trembala ao lado das suas feras diariamente. Imperdível. Vira página. E o Ceará, onde está você agora, Horácio Neto? Passa adiante. Alô, Trembala. Alô, passageiro do Trembala. Olha, o Ceará segue sua preparação, por sinal já deve estar terminando seu último treino, que vai encarar a equipe do Londrina. Londrina que não tem sido uma das melhores equipes na Série B, mas venceu seu último jogo e vem tentando essa recuperação em cima do Ceará, da mesma forma que o Ceará conseguiu essa recuperação na Série B em cima do Criciúma. O time já não conta com 5 atletas, 2 que estavam no elenco e retornaram após sentir no aquecimento do jogo contra o Criciúma. Esses são o Richard, o goleiro, e o zagueiro Thiago Panussá. Três já estavam na capital cearense em tratamento: Formiga, lateral esquerdo, Michel Macedo, lateral direito, e Zé Ricardo. Esse não é certamente um desfalque, porque ainda não chegou a atuar com a camisa do Ceará, mas é um jogador que está em processo de recuperação e ainda segue no DM. Tirando essas ausências, o Ceará terá praticamente todo o elenco completo à disposição, que viajou. Então você já não considera alguns atletas, como o Pulga, que não chegou a viajar com a delegação, deve ali tentar se reunir, mas não deve chegar a tempo de estar com a delegação. Pedrinho, Pedro Lucas são também desfalques, que não viajaram com o elenco. Além disso, o time não deve fugir muito do habitual que o técnico Barroca vem escalando, com Bruno Ferreira no gol, substituindo o Richard, na lateral direita a manutenção do Kaique, a dupla de zaga, a manutenção de Lacerda no lugar do Panussá e ao seu lado Luiz Otávio, na lateral esquerda devemos ter ainda Danilo Barcelos, a dupla de volante formada por Richardson e Maranhão, nas pontas temos o Eric na direita e na esquerda o Jean Carlos, centralizado o Chay, no ataque Nicolas, que marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. Passe adiante. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Trembala. Questionar o Horácio Neto, Renilson. Quero sim, Trembala. Com relação à lateral direita, pelo visto, o Kaique Gonçalves ganhou a posição do Varley. É isso, Horácio? Passa adiante. Imagino inicialmente que sim, Bonde Bola, mas como a gente tem uma alternância muito grande na lateral direita, principalmente porque nenhum dos dois jogadores consegue, nenhum dos três, contando com o Michel Macedo, conseguem terminar as partidas, imagino que essa alternância deva acontecer constantemente, mas acho que hoje o Kaique está um pouquinho à frente lateral, tanto pelo encaixe do jogo, quanto também pelas características. Passe adiante. E outro jogador que realmente ganhou a posição, Jean Carlos, pelo visto, é o Guilherme Castilhos, que tem Guilherme Castilho 9 gols, se eu não me engano, com a camisa do Ceará, tá? É isso mesmo. Caiu na desgraça do Eduardo Barroca, não foi, Horácio? O Guilherme Castilho tem sido preterido, tem utilizado ainda na formação de meio campista mais à frente, né? Como terceiro homem de meio campo. Acho que ele poderia ser aproveitado sim no lugar do Richardson ou do Maranhão para tornar a equipe mais ofensiva e até mais criativa. Mas o Barroca sim, tem preferido outros nomes. O Jean Carlos tem jogado mais na ponta esquerda e o Chay mais centralizado. Quando entra o Guilherme Castilho, ele entra ou para substituir o Chay ou então para substituir o Jean Carlos. Passe adiante. É com você, Trembala. Passa adiante. Nilson, faça um resumo do que o Horácio Neto falou para poder entender, Renilson, porque está naquele vai e vem. Entendeu, Renilson? Entendi, Trembala. É só com relação ao time principal, não vai mexer do time que venceu o Criciúma por 2-1. Aliás, com o belo gol do Eric, bateu de primeira, o Nicolas fez também um dos gols, fez o primeiro gol aos 2 minutos do primeiro tempo, o Eric aos 43. O time não vai fugir do que venceu o Criciúma, com o Bruno Ferreira, Kaique, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e o Danilo Barcelos, William Maranhão, Richardson, os dois volantes, aí tem os três um pouco na frente, o Jean Carlos, o Chay, o Eric e o Nicolas lá na frente. Será que mudou o sistema de jogo agora? É 4-2-3-1, passa adiante. Mudou para melhor, mudou para pior, e o Criciúma pode inchar, Nilson. Olha, Trembala, aos poucos o Eduardo Barroca vai ajustando o time do Ceará. É o Londrina. O Londrina joga em casa, é forte jogando em casa. Londrina é o 10º colocado com 10 pontos, mesmo número de pontos do Ceará. E vamos ter um jogo interessante amanhã, às 7 da noite, no Estádio do Café. Passa adiante. Adeus, Corina, que o Trembala vai embora. Leva pena, deixa pena nas asas da minha linda Siricóia Trembala. E o Trembala não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. BS Jade. More próximo a escolas, supermercados, clínicas e muito mais. Apartamentos de 2 ou 3 quartos, até 2 suítes, além da área de lazer com piscinas, salão gourmet, academia e coworking. Visite decorado na rua Nogueira Acioli, 1800. Agende sua visita. 992430489. BS Jade. Um empreendimento BS Par. Não importa como você chama, o importante é que ama de ver o seu lar. Pra construir ou para reformar, escolha melhor pra cuidar do seu lar. Matel, no Matel. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Terça-feira, 23 de maio de 2023. O major que deu a ordem de recuo em frente à decisão do Supremo Tribunal Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília foi preso. Flávio Silvestre Alencar foi alvo da 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de participar das manifestações violentas. O militar já tinha sido detido na quinta etapa da ação. A Polícia Federal também cumpre 4 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de ter cometido crimes sexuais contra pelo menos 15 menores de idade. O investigado estava com um mandado de prisão em aberto e foi identificado após uma denúncia de abuso contra uma menina de 4 anos e um menino de 7. O suspeito estava tentando fugir do estado no momento da prisão. A Netflix anunciou que vai cobrar uma taxa adicional de R$ 12,90 por mês de usuários que compartilham as senhas da plataforma com outras pessoas fora da residência. A medida já estava em vigor desde o ano passado em outros países como Chile, Costa Rica e Argentina. A empresa estima que 100 milhões de usuários desfrutam de senhas compartilhadas em todo o mundo. As autoridades dos Estados Unidos investigam um homem que bateu com um caminhão contra a barreira de segurança da Casa Branca em Washington. O motorista foi preso. No veículo, a polícia encontrou uma bandeira nazista. Segundo investigações preliminares do serviço secreto, a colisão foi intencional. No horário de Brasília, 6:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. Oferecimento, Dragão dos Parafusos, há 66 anos, pensando